E aí, Nil, certo? Certo, Charles, como é que é? Então, continua cantando rap e tal? Só se não quiser, né, mano? Ah, dá licença, mano. Os manos são tudo metidos a gringo, cheio de querer. É, né, mano? Você não se liga no som que diz a real, né, Nil? Fazer o quê, né? Curte seu pandeiro que eu curto meu rap, certo, Charles? Até mais, velho. Então, boa sorte aí. Desculpe, meu amigo Charles Baby Brown. Desculpe, meu amigo Charles Baby Brown. Meu tempo de cantar chegou, e agora aqui estou, desabafando todos esses anos que você me tirou. Terá que me escutar, terá que me aguentar, mano. Eu me lembro preto, como você era comigo. Me desmontava de tanta vergonha, e sem fazer cerimônia dizia na frente dos manos, das suas putas, que minha música nunca seria escutada no bairro e muito menos no rádio. Pode crer. Era só que eu respondia, pode crer. Corri atrás, 89, 90, 91, surge consciência pela Zimba. Tudo certo, clareou, MRM. Yo! Minha mente rapidamente ativada, noite passada, tem que ser gravada. Quarta faixa, CBB se impressionou com o flagra da mancada e se espantou com o nosso tom, com o nosso tom. Pode crer, o troco estava vindo. Sua mina, sua puta, uma vaca conhecida como Suzy. Desfilava com meu play embaixo do braço, passe-me pra baixo, me pedindo um abraço, me pedindo um autógrafo, me pedia Nil. Fode meu rabo. Nesse fato, puto nem estava ligado. Otário. Você que sempre foi o cara, o dono da porra daquela bocada, um traficante que impunha medo. Respeito. Teve sua puta apaixonada por um mano que você muito tirava. Eu, um rapper que rima a real, que você nem se liga e tal. Meu sucesso, CBB, começava a invadir sem você perceber. A sua praia, a sua casa, ré. Tô ligado que essa canção te dói, como ela te dói. Escute meu amigo Charles Baby Brown, essa canção te dói, como ela te dói. Escute meu amigo Charles Baby Brown, essa canção te dói, como ela te dói. Charles Baby Brown, você sempre se jogou mal. O rei da malandragem com seu cano. Você zoou muitos manos, ameaçava, tirava coronhadas bendadas. Você zoava muito a rapaziada. Manos, putas, ajoelhavam só seus pés, em troca de uma paranga, em troca de um papelote, em troca de um cano de calibre forte. Para mim, maluco, você nunca foi nada além, nada mais que um simples puto traficante incapaz de se manter na vida através do seu próprio negócio comercializado naquela esquina. Sempre foi um tem seu canhão nas ruas do bairro, sempre foi respeitado. Em outras áreas era sempre zoado. Otário, flerta, seu bastardo vacilão. Não soa bem para sua pessoa. Oba, oba, Charles, você sabe, tá ligado que não falo isso à toa. Não. Não construiu o seu templo no tempo certo. Não desfrutou do din-din que vinha fácil. Não pagava seu avião. Além de ser caguetado, coitado, pegou 15 anos de detenção. Tô ligado que essa canção te dói. Escute meu amigo Charles Baby Brown, essa canção te dói, como ela te dói. Escute meu amigo Charles Baby Brown, essa canção te dói, como ela te dói. Estamos em 94 e já fazem 3 anos que você está enquadrado. Que chato. Eu nunca me esqueço da sua primeira noite na sexta. Eu vou caguetar, não dá pra aguentar. Charles Baby Brown, eu fiquei pasmado quando soube do fato que você, ao entrar na cela no X, entrou como quis, não tirou o sapato, entrou fumando um cigarro logo de imediato. Vários murros te foram dados. Você sempre foi e sempre será um vacilão, essa é a questão. Meu irmão, sua vida tá preta, cheia de treta. Até seu apelido mudou de Charles Baby Brown para Charles Baby Bunda. É mal. Quase virou mona no Carandiru. Os manos quase fuderam seu Sua história é triste, muito triste, CBB. Pode crer. Na batalha do tempo estou andando mais rápido. Você aí parado e meu som tocando no rádio. Esse fato pra você é meio complicado, eu tô ligado. Você sempre me tirou, duvidou do meu lado musical. E hoje manda um recado diretamente da cadeia, que nos viu no jornal, escutou no rádio e achou legal. Infelizmente, mano, Charles Baby Brown,